pensando em mim. Pois quero que saibas que este não paro de pensar. Sem teu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece o meu coração. Não me deixa nessa solidão. E vai. É meu dinheiro, filho. Você. quero arriscar e quero te amar. Meu califa, eu te chamo, eu te quero com todo calor. Oh, califa, eu te chamo em meus sonhos com todo calor. Vai. Príncipe lindo,